É carro sem motor, vaqueiro sem cavalo. Barreto sem rodeio, vaquejada sem gado. Na vida de solteiro, na vida de casado, e o com você do lado, é amor todo dia, é vaqueiro chorar. Corrida de gado, eu tenho dois amores dentro do meu coração. Carinho de mulher e derrubar o boi no chão. Só ela sabe como amassar esse vaqueiro, só no amasse e no beijo. É carro sem motor, vaqueiro sem cavalo. Sou eu sem você. Barreto sem rodeio, vaquejada sem gado. Sou eu sem você do bar. Forró sem dança, fona, paredão sem tá ligado. Sou eu sem você do bar. Pinhão sem tá no touro, bezerro apartado. Sou eu sem você do bar. Na vida de solteiro, na vida de casado, e com você do lado, é amor todo dia, é vaqueiro chorar. Oh, vida de gato, eu tenho dois amores dentro do meu coração. Carinho de mulher e derrubar o boi no chão. Só ela sabe como amassar esse vaqueiro, só no amasse e no beijo. É carro sem motor, vaqueiro sem cavalo. Sou eu sem você do lar. Barreto sem rodeio, vaquejada sem gado. Sou eu sem você do lar. Forró sem dança, fora, paredão sem tá ligado. Sou eu sem você do lar. É pião sem tá no touro, bezerro apartado. Sou eu sem você do lar. É carro sem motor, vaqueiro sem cavalo. Sou eu sem você do lar. Vaquejada sem gado. Sou eu sem você do lar. Barreto sem rodeio, vaquejada sem gado. Sou eu sem você do lar. É pião sem tá no touro, bezerro apartado. Sou eu sem você do lar. É carro sem motor, vaqueiro sem cavalo. Barreto sem rodeio, vaquejada sem gado. Forró sem dança fora, paredão sem tá ligado. Pinhão sem tá no touro, bezerro apartado.